ter a paz neste mundo louco, mas só tristeza nele eu encontrei. Meu Deus, quase pirei. Eu só queria ter a paz e ser um alguém, mas é muito difícil ser um alguém sem o seu amor. É só aceitar quem te procurou e abrir o seu coração. Deixar entrar um novo amor. Com Deus eu sei, posso conseguir sim. Verdadeiro amor. Peço pra você deixar Jesus entrar em seu coração. Encontrei o seu amor. Aqui está onde estou. Jesus quer sempre estar ao meu lado para me guiar. Encontrei o seu amor. Encontrei o seu amor. A iniquidade se aumenta cada vez mais. O amor em Deus tem ficado pra trás. Todos se enxergam, a violência só aumenta. São os pais, são os filhos, a maldade e a tormenta. Estão armados cada vez mais nas escolas. Não percebem que estão jogando a sua vida fora. O povo está perdendo os valores e não sabem mais. Usam drogas, sem beber, se prostituem com os pais. A paz e o amor jogaram no lixo. E os cientistas querem nos convencer que descendemos de bichos. Jesus tem a misericórdia desse povo que encontra o seu amor pra começar tudo de novo. Encontrei o seu amor. Encontrei. Aqui está onde